basquete. Estilo de jogabilidade. Aqui ainda tá baixo. Aventura, situação, plataforma, MMO, essas variáveis. Tá. Tenta falar um pouco mais próximo do microfone pra ver se aumenta. A voz dela também tá bem baixinha aqui pra mim. Peraí, fala aí. Melhor? Melhor. Um tópico: experiência online. Aceitação dos outros jogadores, relacionamento com o sexo oposto, relacionamento com as outras garotas no jogo. Melhorou 70%, mas tá bom, bora assim mesmo. Puxa aí, Stella. Ah, já vai começar? Ai, meu Deus, que nervoso. Estão todas prontas pra começar? Estamos, capitão. Então, eu vou puxar aqui, gente. Aí eu e a Kelly vamos se apresentar. E aí depois eu vou puxar e vou apresentar vocês duas. E aí, sei lá, vocês falam um pouquinho de vocês. O que vocês acharem necessário pra falar. Então já vão pensando aí. Fala idade e tal. Eu sou aqui é a Amanda, tananana, fala sua cidade e tal. Uhum. Fala quanto tempo você está sem usar drogas, enfim. 1, 2, 3. Ai, meu Deus, como é que eu vou fechar? 1, 2, 3 e... E aí, galera? E aí, meninas? E aí, meninos? E aí, titio? E aí, vovó, vovô, família, cachorro, gato? E aí? Querem? Ok. Pensei que ia dar um gritinho, tipo, no outro. Enfim. Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre jogos eletrônicos, mulheres nos videogames. Peraí. Então, não, é porque a Letícia tá digitando. Puta, só pra te falar, tipo, quando você for digitar, aí você dá um mute no Skype, só pra não aparecer na gravação. Coisa feia. É sem querer ser chato, só pra... É porque depois é ruim de tirar. Querer ser chato, mas é sendo chato. É porque tem que ser, mano. Enfim, vou puxar de novo. A gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho sobre videogames, mulheres em jogos eletrônicos e coisas relacionadas do tipo, bem resumidamente. Corta essa parte, Kelly. Não, você que vai cortar é você. Ah, é verdade, viu, Zé? E eu sou a Estela. Eu sou a Kel. E hoje a gente está aqui com as nossas, com duas convidadas viciadas em jogos também, a Amanda. É nessa hora que eu me apresento? É nessa hora que você fala. Nossa, meu Skype tá muito cortado. A minha voz tá normal pra vocês? Tá normal. Tá sim. Pode falar um pouquinho de ti, idade, cidade que tu mora. Aí você fala, que é Amanda, tá. Tu vai digitar, Kel? Ah, tá. Ou então só fala, tipo, oi, tá ligado? Caiu. Caiu. Oh, God. Caceta. Ai. E aí, Kel? Então apresenta a Adele e depois a gente volta pra Amanda. Ai, como é que eu falei? Blá, blá, blá, blá. Não, é só nós quatro mesmo, Adele. Senão vai ficar muito cheio. E eu tô aqui com uma das... E uma delas é a Adele. E aí, galera? Tá, sou a Adele, sou carioca, morando em Brasília, tô velha, quase nos 30, e é isso aí. Ai, deixar uma pausinha aqui pra depois colocar o da Amanda, né? Uhum. A gente pode ir gravando, né? Porque ela vai entrar mais na parte do... Das meninas, do segundo tópico e do terceiro. Ah, beleza. E a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho, novamente tô falando isso, então vou parar por aqui, porque não vou repetir de novo. Então, hoje em dia, muitos de nós, nerds, geeks, gamers, nossa vida tá basicamente em um computador, console ou coisas semelhantes que envolvam jogos eletrônicos, né? E o que seria o jogo eletrônico? O jogo eletrônico, ele é definido não só para jogos de computador ou jogos de console. São várias plataformas. Tipo, tinha aqueles joguinhos, tipo, bichinho virtual. Ele é considerado um videogame. Jogo eletrônico. Tamagotchi, por favor. Respeito. Sabe o Pou? O Pou, aquele que você joga, que você dá comidinha? Não é nada. Sim, perto de Tamagotchi. Mas é um jogo, então, jogo eletrônico. Então, e assim, o jogo eletrônico, ele surgiu na década de 50, se eu não me engano. 1950, que é 1950. 1800, 1950. Porra! Ele surgiu em mais ou menos 1850, 51. E o primeiro 900. Jogo... 1900, meu Deus, cara, 1800 era de cavalos jogando jogo eletrônico, tá bom? Meu Deus, nas carroças, tá, tá ligado? Difícil, era Mario Kart, tá, lá. Tá difícil. Tá ligado? O camponês do lado jogando de bananinha pro cara escorregar. Opa! Ai, sério, concentra, então, foca. O jogo eletrônico, o videogame, ele surgiu mais ou menos na década de 1950, 51. E o primeiro foi um experimento, assim, sem muito compromisso, que um cara fez, que foi um jogo Tênis para Dois, ou Tênis for Two, que foi, ele fez em um... Tá, essa parte eu não vou falar porque eu não lembro mais. Tá falando do Pong? Não, é sério. Oi? Tá falando do Pong? Não, o Pong é uma variação dele. Acho que o Pong foi depois. Sério? Porque os caras, eles começaram a fazer esses jogos eletrônicos mais pra testar a inteligência artificial do que necessariamente pra diversão. Deixa eu pesquisar aqui, cara, um pouquinho sobre o Tênis pra falar aqui. Você vê hoje aí os jogos sendo mais inteligentes que os jogadores, né? Então. Exatamente. Qual coisa deixa do Tênis for Two e eu completo aqui com o outro. Tá. Esse Tênis for Two, ele foi o cara que criou ele, tal de William Higbotan, alguma coisa assim, um nome bem esquisito. Higbotan, sei lá, Higbotan. Eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês depois. Ele produziu esse jogo em um osciloscópio. Sabe aquele trem de... Medir que corrente. Que marcava oscilação de corrente. Ele foi criado nisso daí, velho. Eu não sei como esse cara fez isso, mas ele fez. Enfim. E os jogos eletrônicos possuem diversas variações. Eles... Peraí, então. Ui, a Amanda voltou? Aê! Então, peraí, se a gente fechar esse bloco, aí você fala, aí a gente já coisa. Uhum. Aí a gente volta lá no bagulho. Tá. E assim, os jogos eletrônicos, eles são divididos. Peraí. Eu ia falar um bagulho. Ah, fala. É que você já vai pular pras divisões, né? Vai. Ah, tá. Então, e depois do primeiro jogo de... Você tá digitando? Puta merda. Tá. A série falou do primeiro jogo eletrônico, né, que foi feito no osciloscópio, mas o primeiro computador projetado para ser um videogame foi o Nimrod, que foi lançado... Ai, meu inglês foi tão lindo agora, gente, não sacanagem. Que foi lançado em 1951. E ele era um simulador maluco de um jogo chinês chamado Jiangxizi. Meu chinês é uma bosta. Foda-se. E era pra uma expansão na Grã-Bretanha. E ele era... Só uma coisa. Repete aí, Pikachu. Pikachu. Repete aí. É Jiangxizi. Eu não sei falar. Era um joguinho de tabuleiro muito, sabe, era tipo um Resta 1 maluco com LEDs, assim. Era um tabuleiro com várias luzinhas e ganhava quem, quer dizer, perdia quem pegasse a última peça. Era uma parada assim. E só que antes desse Nimrod, teve um jogo produzido por um matemático e engenheiro civil maluco, Leonardo Torres e Quevedo, acho que ele era parente do padre Quevedo, que desenvolveu um dispositivo maluco que movimentava as peças de xadrez automaticamente. Mas ele não... Algumas pessoas não consideram ele como sendo um jogo eletrônico, porque ele era muito mais mecânico. E isso foi, e desenvolveram esse jogo em 1914, então... Mesmo assim, dá pra se ver que a galera tava tentando juntar as coisas. O conhecimento com do jogo, com máquina e tudo mais. Interessante. E assim, os jogos eletrônicos, eles são Posso fazer uma pergunta? Pode. Ah, tá. qual a diferença entre jogos e games? Jogos e games? Só a língua. É diferença nenhuma. Sim, mas quero dizer... Não, cara. Tipo, sei lá. Eu tenho a impressão de que games se refere exclusivamente... Pelo menos aqui, né? Não tô falando, obviamente, na língua inglesa. Uhum. Mas quero dizer, se refere exclusivamente a jogos eletrônicos. Ou, assim, jogos de PC, jogos de console, whatever, o que você não, quiser. Não, então... Sabe? Não. Enquanto tipo, jogos, sei lá, buraco. Em cada local, o pessoal chama de uma coisa. Aqui no Brasil a gente chama mais de videogame ou de jogo mesmo. Simplesmente jogo. Mas, assim, se fosse procurar mesmo, o certo seria jogo eletrônico. Porque não é só de computador ou só de console. É de tudo. O jogo eletrônico é de tudo. O pessoal associa muito também o videogame ao aparelho, o console mesmo em si. Né? Aí é por isso que tem essa confusão, mas é a mesma coisa. Eu acho que é mais uma associação que a gente faz do que significado mesmo. Vamos falar que depende da região que a gente tá, né? Jogo eletrônico, então quer dizer que ele não é só o jogo de console de PC, ele é o quê? Sei lá, Game Boy? É um jogo eletrônico. Game Boy. Sim, eu concordo. O bichinho virtual. Que mais? Sim, então, tudo que... Tudo, porra, que envolve energia elétrica. Exatamente. Porque tem gente que, tipo, fala assim, ah, o Game Boy não é um jogo eletrônico, o Game Boy é o Game Boy, pronto. Cara, pronto. Aquela porra daquele jogo que você compra na feira de 10 conto, que tem Tetris e corridinha, que tá tocando de hora do que foi. Ele é muito bom, que tem uma porrada de jogos, puta, é viciado. E tem 230 jogos e são só 15 e o resto é tudo repetido. Mas aí, ele é um jogo eletrônico. Exatamente. Pela definição. Exatamente, meu ponto. Exatamente, meu ponto. É porque dentro dos jogos eletrônicos existem as plataformas. Console, PC, o bicho virtual, o assunto polêmico. Até o celular. O celular, os jogos de celular, eles são considerados jogos eletrônicos. É verdade. O celular agora é uma nova plataforma, né? Que exatamente. Oi? Flappy Bird for the win. É. Maldito Flappy Bird. Acabando com a vida social das pessoas. verdade. Também. E os jogos eletrônicos, eles, a divisão que fazem, as classificações que fazem, são diversas. E, assim, o legal, ou o chato, é que essas classificações, cada uma delas, não quer dizer que o jogo é só uma. Um jogo pode ter várias dessas classificações. É, porque, assim, uma das, dessas várias classificações, divisões, classificações, não sei, é feita por produção, pelo estilo ou pela jogabilidade do game. Ou do jogo, ou do videojogo. Não sei. Ou do, sei lá, do bagulho que a gente vizia. Isso. O videojogo foi muito português de Portugal. A gente vai entrar agora, Kel, naquela parte lá das... Pode puxar. Beleza. É, exemplo de alguns de produção, a gente tem o jogo indie, que é aquele eletrônico independente, que muitos odeiam, mas eu gosto, tá? Desculpa aí, Minecraft é vida. É... e tem o arcade educacionais, games sociais, e tem jogos de produção comercial também, que ninguém nunca joga, mas enfim... Eu não conheço nenhum, né? Pelo menos, eu acho, não sei. E existe também, pelo estilo também, o estilo dele, se ele é de ação, aventura, estratégia, quebra-cabeça, trivia, que eu acho que é a mesma coisa, não sei. Não, não é a mesma coisa. Plataforma, cartas, esportes, corridas, simulação, MMO, RPG, RPG, eu acho que eu já tô me repetindo, tabuleiro eletrônico, enfim, e pela jogabilidade. Shooter, MOBA, luta, sandbox, open world, plataforma e diversos. O mundo dos games, ele é muito complexo. E isso é só a classificação dele, né? Porque existe também gente que classifica ele pelas siglas. FPS, RPG, MMORPG, MMORG, MOBA, FPA, enfim. É gigante. Se a gente fosse falar aqui, ia ficar enorme, grande. Três dias, falando, um podcast de 3 dias e a gente não ia terminar. Mas não importa o estilo que você joga, o que importa é que você jogue, né? Exato. É verdade. Esse é o ponto. Palavras de um oficial. Palavras do Manerd. A gente separou aqui só 4, né? Os 4 que a gente mais joga, pelo menos entre eu e a Sally, pra gente conversar um pouco. E que são mais comuns, né, da gente encontrar e de classificar. Uhum. Pra gente começar a falar. Eu vou começar falando, então. Ou você quer começar, Sally? Tá, aventura primeiro. Você quer aventura. Beijos. Ai, ok. Irei interrompê-las eventualmente em alguns pontos, porque vai aqui, né? Não, pô. Com toda certeza. Fica à vontade. Bem, eu vou... Um dos tópicos que a gente... Um dos gêneros, né, de videogame que são... Que as pessoas que são mais... Vamos colocar assim. É, conhecidos, né? O gênero de aventura. Que, no caso, é um jogo que ele não visa tanto no gameplay, mas sim se foca bastante na história. O jogo de aventura, você está jogando, vivendo um enredo, tem um roteiro muito mais elaborado, e você tem que resolver ali a situação, o problema, em forma de puzzle, em forma de determinadas ações. É, você tem algumas missões, dependendo do jogo. Mas tudo sempre girando em torno de uma história. Ele não se foca tanto... ele tem geralmente um personagem principal e você vai com ele vivendo a vida dele. Alguns jogos de aventura que são muito conhecidos que foi um dos primeiros, né? Que é o Onde no Mundo Está a Carmen Sandiego? Que acho que foi lançado em 1980, por aí, da década de 80. Que nome, hein? É um nome pra você não lembrar, mas pra você associar com o cartoon, o desenho. É. Tipo, a pessoa vai falar, não, vou jogar onde o mundo, fulano de tal, blá, blá, blá. Não, pô, tu fala assim, vou jogar um joguinho da Carmen San Diego, irmão. Valeu. É, geralmente é isso, quando a gente vai jogar, a gente acaba falando isso. Mas aí tem o Tomb Raider, tem Assassin's Creed, todos esses são jogos que envolvem mais a aventura, né? Tem o The Last of Us, e dentro dele você tem, desse gênero de aventura, você tem vários subgêneros, né? Você pode ter um adventure game de terror, Só uma coisa, eu acho legal do adventure game, porque, tipo, eu sou viciada em RPG. Uh-huh. E o legal do adventure é que ele é bem, aliás, ele não é, obviamente, parecido pra caraca, mas ele é parecido com RPG, entendeu? Uhum. Então, se você se amarra pra caraca em RPG como eu, e sei lá, tu tá sem RPG decente pra jogar, porque isso acontece o tempo inteiro, tu pega um adventure game, saca? E, tipo, tá bem similar, cara. Dá pra curtir legal pra gente, né? É verdade. Inclusive, se você tá assim, pra quem gosta muito de se envolver com a história também, gosta de filme, gosta de livro, essas paradas. E também tem muito adventure game baseado em HQ, baseado em livro. Com Alguns certeza. Ficam uma bosta, mas a maioria fica boa. A maioria. É, a maioria. A gente poderia dizer então que, meu Deus, é o joguinho do The Walking Dead, é um adventure game. Acho. Ou é um RPG? E agora? Não, então, ele é um adventure game, só que dentro dele é o... Ele também, dentro dele, ai meu Deus, dentro dele, o mundo assim é meio RPGístico. Existe essa palavra? Se existe, agora tem. Eu ia perguntar assim, agora qual a diferença. Da mesma forma que ele cai aventura, RPG e também ele cai terror, horror, não sei, eu sempre nunca sei diferenciar. Suspense. E survival também. Survival também. Survival, filho. Porque horror é terror psicológico. E terror já é a parada mais, porra, mais assim, na sua cara, entendeu? Mais grotesca. É, e, tipo, sustinho, né? Sustinho, é isso. Eu ia perguntar agora porque é o seguinte, eu, particularmente, isso eu não tô dizendo que é isso, porque eu não tenho esse conhecimento, mas quero dizer... Eu considero um jogo de RPG o jogo em que você faz as suas escolhas, entendeu? Um jogo que você não tem escolha pra fazer, mas que, sei lá, você tá em primeira ou terceira pessoa interagindo bem de perto com a história do personagem e tal, eu considero um adventure game, sabe? Eu queria saber se isso era válido, se isso é fato. É porque a maioria dos jogos hoje em dia é muito difícil você classificar ele em uma categoria só. Exatamente. Porque, por exemplo, tem aquele jogo Heavy Rain. Ele é um adventure game, só que você, dependendo das suas ações dentro do jogo, você tem um final X, ou um final Y, ou um final W. Mas mesmo assim, dentro de uma possibilidade possível. Oh, meu Deus. Dentro de uma gama... dentro de uma gama de possibilidades, você acaba indo parar em uma. Só que, ao mesmo tempo, ele é um... É porque... Te deixa uma liberdade... Não sei. Não tão liberta. Mas dentro do RPG também, dependendo do caso, também tem isso. Ah, isso que vocês falaram agora que não tem como você classificar um jogo exclusivamente no estilo tal. Tá, realmente. Eu sei lá. Não vou dizer que discordo completamente. Porque, de fato, tem jogos que são... mesclados, digamos. Mas em partes eu discordo, cara. Porque, por exemplo, tem jogo de terror que é um jogo de terror e ponto. Saca? Uhum. E RPG, que o que eu mais jogo, é um RPG e ponto. Saca? Ele não é um RPG com um chup-chup e não sei o que. Então, eu acho que aí entra numa outra parada, que é tipo gênero subgênero. Gênero, subgênero, e tem também a questão da jogabilidade. Uhum. Acho que RPG é porque, assim, entra mais na jogabilidade. Eita. Opa, fala série. Os desenvolvedores, eu acho que eles pensaram muito assim, em questão de trazer o público de RPG pro público de aventura, entende? Tipo, vamos misturar um pouquinho, colocar um pouquinho de RPG aqui em aventura, pra ver se chama a atenção do pessoal que joga RPG. Pode ser isso também. Ah, realmente, isso faria, seria uma ótima jogada de marketing, até. Não. Sim, com certeza. Sim. Acho que agora já dá pra passar pra simulação, que o papo ficou da hora. Pode, né? Beleza. E a gente tem também os jogos de simulação, que, assim como todos os estilos de jogos, ele é gigantesco. Pera. Ele é... The Sims é vida, cara. Ah. The Sims é vida. Literalmente. É, com certeza. Assim, os jogos de simulação foi feito mais para computador e console, ou videogame, né? Porque tem muita gente que fala que console é videogame. E eles têm, assim, o gênero deles tem, na maioria das vezes, o objetivo de simular o mundo real ou um mundo fictício, né? Ou, às vezes, os dois. Exemplo de The Sims. The Sims é assim, é os dois ao mesmo tempo. Open City também. E eles também, o pessoal associa muitos jogos de simulação a jogo de estratégia, porque dependendo de qual seja, realmente é jogo de estratégia. E o que mais que eu posso falar? Os simuladores, eles são bons, né? Porque eles são jogos que a gente pode jogar a qualquer hora assim, do dia, né? E também é muito interessante porque eles são utilizados para treinamentos profissionais, né? Tipo a NASA. A NASA utiliza vários e vários simuladores. Sim. E, assim, o exemplo que eu tenho, assim, de simuladores ótimos que eu indico é o Flight Gear, que é simulador de voo, que eu não sei se escreve assim. E ele é gratuito e é bem leve, então qualquer um pode... Acho que na última vez que eu vi, ele estava 100 e poucos megabytes. Eu acho leve. E o Euro Truck Simulator, porque é vida, é lindo. Que é o simulador de caminhão, que é muito bom. Caraca, você eu tá jogo ali... essa desgraça, cara. Tô com muita raiva nisso. Caraca. Tipo, você dirige um caminhão ali mesmo, tem vida de caminhoneiro, de pegar carga, levar para um outro país até. Acontece muito lá na Europa. Euro Truck, né? Nos Estados Unidos também tem bastante. E assim, esses jogos são legais porque o pessoal cria muito mods para ele. O Euro Truck mesmo tem um mod BR, um mod aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, se eu não me engano, que está sendo construído. Inclusive, o pessoal do Euro Truck, uma curiosidade para quem joga esse jogo, o pessoal do Euro Truck não aceitou esse mod. E o cara do mod, ele parece que está criando um próprio jogo dele, pediram para desenvolver um jogo, para ele lançar esse mapa dele, muito legal, que é muito bom. Nossa, tem umas montanhas malucas assim, que tem aqui no Brasil, que é muito louca. E outra indicação de simulador é o The Sims, né? The Sims é vida. Beijos. The Sims é vida. The Sims é vida. Com certeza, olha só. Já abandonei namorado pra ficar jogando The Sims. Digo mesmo. Meu Deus. Pra que ter namorado na vida real se você pode ter vários no The Sims? É verdade. Pra que ter namorado na vida real se você pode fazer o homem de seus sonhos no The Sims? Você pode fazer o homem de seus sonhos, deixar ele na piscina, arrancar a escada. Eu ia falar, cara. Se ele se magoar, se eu fogo, cara. Ai. Cara, The Sims é a história da minha vida. Desculpa. Beijo. Isso é porque não chegou no terceiro tópico. Ficou. Vou passar pro próximo. Beleza. Ô, Amanda, se tu quiser falar alguma coisa, viu? Tu pode ir falando aí. Vai falando. Tu vai pelo menos falando. Pra gente saber que tu tá viva. Aproveitar que vocês estão aí botando papo, eu já volto. Vou pegar um negócio pra beber rapidinho. Tá, ok. Tá aí, Amanda. Amanda! Eu tô aqui, só que o que eu digito não tá aparecendo ali, porque a minha internet tá horrível. Ah, tá. Não, mas pode ir, mano. Você dá, aparece aí, fazendo rir das piadinhas, pá. Tipo, tu quer falar alguma coisa sobre simulador? Tu já jogou The Sims, alguma coisa assim? Open City, City. Não, por isso que eu tô calada aqui, porque eu nunca joguei nada disso. Não, então beleza. Na parte do MMO, eu acho que tu vai falar alguma coisa. É, na parte do MMO, provavelmente. Então eu vou puxar o de plataforma. Se eu quiser falar alguma coisa no meio, você só me corta. É, beleza. E The Sims é vida, mas nada, nada, nada se compara a Crash Bandicoot. E com Crash Bandicoot eu entro no, na parte dos jogos de plataforma que são vida e são fodas pra caralho. O primeiro jogo de plataforma eles consideram como sendo o Space Panic, que foi lançado lá na, junto com aquela leva de joguinhos pra dos programadores, testando computadores, aqueles joguinhos que eram jogados naquela... Mais, né? Sabe aqueles computadores que é do tamanho do seu guarda-roupa? Então. Minha avó ainda tem um desses. Meu Deus, como assim? Minha avó cria um dinossauro. Caiu? O que aconteceu? Não. Amanda. Vixe, Maria. Amanda caiu? Tá chamando de novo. Mas vou continuar. Então, e o Space Panic, ele era rodado num PC do tamanho do guarda-roupa, mas por incrível que pareça, ele tinha, sei lá, 2 KB de tamanho. Então a Sally falou aí do Truck Simulator, que é 100 MB. Cara, acho que é um pouquinho pesado. Não, o Truck não, que é o calma. Qual? Do Flat Gear. É loucona. Epa! Repete aí. Tá. A Sally falou aí do jogo de simulação de avião, que eu não vou lembrar o nome, que é 100 MB, compara com um de plataforma de 2 KB. Então eu acho que é um pouco pesado. Mas, mesmo assim, só que tem gente que não considera esse Space Panic que... como sendo um jogo de plataforma, porque você não tem como pular. E um dos requisitos que eles consideram para... um dos requisitos que eles aceitam para você classificar como um jogo de plataforma é você ter um caminho delimitado, geralmente de uma dimensão só. Ou então, né, você não pode sair daquele caminhozinho. Por exemplo, no Crash, que você consegue um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, mas você não consegue sair daquele caminho. E você tem que pular, né, e ter uma interação com os objetos da tela e pular a plataforma e ir de uma plataforma para outra, como o próprio nome, o gênero do game define. Você tem jogos como os clássicos, né, só os clássicos nos jogos de plataforma. Tem Donkey Kong, que foi considerado o primeiro ali na controvérsia jogo de plataforma. Mario, posso Sonic... ter polêmica? Depende. Vai, que não sendo muito mamilos, tá bom. Não. Eu não gosto de Donkey Kong. E na boa, gente, Sonic é muito melhor que Mario, foi bom. É verdade. Mas Sonic é legal. Eu gosto de Sonic, mas eu gosto de Mario. Não sei, eu gosto dos dois. Não, eu gosto de Mario, mas eu prefiro o Sonic. Mas tudo bem, a minha opinião é parcial. Porque me importa o que pega atrás. Além desse, tem o Prince of Persia, Castlevania, Mega Man, que pra mim é melhor do que Mario e Sonic, desculpa. Rayman, Ratchet & Clank e o mais fofinho de todos, que é o jogo da atualidade, o mais fofinho de plataforma do mundo, que é o Little Big Planet. Ele é muito fofo. É feito de tricô. Eu queria interromper a Kelly rapidão pra falar de Mega Man, porque é o jogo da minha vida. Da minha vida. Sério, eu amava esse jogo. Era um jogo do Nintendo que eu mais amava. Nossa, eu amava ele mais que Mario. Eu amava o Mega Man. Nossa, quando apareceu o Mega Man, que eu esqueci o nome dele, o vermelho, sabe? O outro lá. Nossa, eu... Ai, caramba. Ai, mas era bom. Nunca zerei aquela porra. Porque venderam meu Nintendo. Putz. Na verdade, eu nem sei o que aconteceu com o meu Nintendo. Meu não, né? Meu e dos meus amigos. É triste a vida. Mas era muito bom. E os jogos de plataforma são vida. Inclusive, hoje em dia tem os jogos novos de plataforma, como o Rayman, que continua saindo. Mas nada supera os antigos. Os antigos eram os mais fodas. Mas tem muito simulador, dá pra você baixar da internet e ser feliz na sua vida jogando Mario e Mega Man. É muito legal, muito bacana. É. Simulador de Nintendo 64. Emulador. Simulador. Emulador. Desculpa, sociedade. Emulador. É que a gente tava falando de simulador agora, por isso que ela confundiu. Mas ela não é burra. Acredita, hein? Ou não. Bom, encerrou? Encerrei. Pode puxar o próximo. Quer esperar um pouquinho a Mano, porque vai entrar na parte do MMO e tal? Ou a gente segue? Pra mim ela tá aparecendo offline, Kel. Eu fico de olho no WhatsApp pra ver se ela não falou alguma coisa. Mas ela não tá nem online. É foda. A pessoa quer gravar e a internet não colabora. Kel? Ela aqui não tá nem mais aparecendo na conversinha. Pra mim. Não tá. Kel? Kel? Não faz eu começar a cantar não, Kel. Pra dançar Kel tem que ter disposição. Pra dançar Kel tem que ter habilidade. Porque a Kel, ai, ela carai. Não é mole. Caralho, eu aqui falando igual a louca e o fone mutado. Não, eu aqui, não, não canta não, pelo amor de Deus. Ai, ai. Cadê a Amanda, porra? Amanda. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Deixa eu botar pra chamar de novo. Vamos ver. Tu que chamou ela ou ela que chamou? Eu chamei ela de novo. Ela tá offline aqui pra mim. Então, é que ela tá verdinha. Eu não sei porquê. Skype bugado. Como sempre. Pra variar. Claro. É, então a gente segue fazer aqui. É. Vamos lá. Saindo das plataformas, né? Vamos agora entrar no mundo dos MMOs. Que o Brasil, no Brasil, ele é conhecido como multijogador massivo online. Eu achei muito escroto, né? Pode mas não, tudo bem. Ele é conhecido como RPG Online. Ou jogo online, ou até MMO, né? Não é essa parada aí cabeluda, não. Não, a definição mais oficial. Ou menos, mais ou menos. Igual é, o joguinho da Carmen San Diego. Aí o joguinho da Carmen San Diego, ponto. É. É, realmente, o pessoal confunde muito MMO com RPG. O MMO, para quem não sabe, ele é um jogo que suporta vários jogadores jogando ao mesmo tempo, pela internet, que não tem nada a ver com RPG. O RPG é uma categoria dentro do MMO, praticamente, dependendo se ele é online, porque existe o RPG, né, que é tipo semelhante aos RPG de mesa mesmo, que não é online nem nada, exemplo de Skyrim, então, digamos mas enfim. Assim, single player. Sim, o MMO, ele, como é que fala? Ai meu Deus, me perdi. Ah sim, MMO ele geralmente é um jogo onde os jogadores que conseguem, que estão lá jogando, eles competem entre si e existem os levels e vai upando. Acredito eu que todo MMO tem guildas e a galera vai se juntando e... Peraí, eu erro aqui no computador. Você tem a possibilidade de você montar o seu grupo e sim. construir uma história de uma forma diferente, né? Sim, exatamente. E chegando a determinado ponto, você não tem mais como evoluir, então você tem que começar a se juntar com a galera para vencer certos obstáculos. Olha que bonito. Uma coisa então... que o pessoal não pode confundir também é que nem todo RPG multiplayer é um MMO, tá? Exato. Exato. É bom colocar isso também. Porque, né, é mais nesse estilo. O MMO é mais nesse estilo. Tipo, a galera tá lá. Claro que a maioria dos jogos a pessoa vai upando o personagem. Ah, também não é assim. É, o MMO, ele é aquele jogo que suga a sua vida totalmente. Porque você tem que estar jogando ele ali compulsivamente pra estar upando e tal. É o jogo fazendo que tira gold. A vida de todo mundo. É, fazendo gold. E... é, a exemplo dele, a gente tem o Mu, que foi bem muito jogado antigamente, e que muita gente critica, mas eu gostava muito. É, e o Cabal. Cabal é vida. E também tem o Guild Wars, que é muito bonitinho. Pera, Cabal. Só um pouquinho. Que isso, cara. E tem agora assim que de lançou, Muto, só agora. Podia falar bem de Tibia também, cara. Aí não, cara. Perdeu todo o meu respeito depois dessa. Muca, não, pau. Não. Tem os clássicos também. Tibia, Ragnarok, que é um amorzinho. É. Ragnarok, saudades. Tibia com Dragon Koala, pixelado dele. Mas o que eu mais gostei, assim, de jogar de MMO foi o Cabal. Não sei. Cabal... A Amanda, eu acho que compartilha do seu sentimento. Não. Eu conheci a Amanda lá, inclusive. É, realmente. Já tem que falar de jogar outros jogos, assim, mas não adianta. Eu tô lá uns 4 anos, tirando as amizades que eu fiz lá, olha é aí. Um jogo muito bacana. Porque, suga tipo, vida, a maioria das viu? Coisas você tem que fazer em grupo, não tem muito como, assim, você fazer alguma coisa só, então você acaba fazendo, criando laços de amizade. Eu, na minha opinião, é um jogo muito bacana nessa parte. Viu, olha gente, aí. Que fofo. Canal é legal. E dentro do MMO existem várias classes também, que é o MMORPG, MMORFPS, MMORG, que entendedores entenderão, eu não vou entrar nesse daí, né, porque enfim. E os mais jogados, acredito eu, é o MMORPG e o MMORFPS. Que acredito eu que o MMORPS, um assim que a gente pode dar dica, é o Point Blank, que é bem conhecido no Brasil, ou o Black Shot, né, o Deli? Ah, BS. O Black Shot foi o jogo onde a Deli e eu, a gente se conheceu, onde eu me apaixonei por... Enfim. É porque eu era musa da vida da Sally, entendeu? É, não, tipo, eu vi ela jogando e eu, caramba, eu quero jogar igual ela um dia. Porque, cara, eu não entendo até hoje onde é que tu me viu jogando por aí, cara. Nossa. Não, detalhes à parte, a mulher jogava bem demais, era só HS, eu morria várias vezes pra ela, e eu acho que era a única vez que eu não ficava com raiva de morrer de HS, porque morrer de HS é foda. Nossa, cara, enfim, eu joguei essa parada por acho que uns 4 anos, não digo que parei de jogar, porque se tiver vontade eu vou e jogo, entendeu, mas quero dizer, a minha vida agora está livre do BS, meu bolso está livre do BS. Saca? É, porque, aqui, se eu tô no Brasil, eu não posso jogar. Dois, que é uma merda tu jogar aquilo sem o GS, né, gente? Que é o dinheiro do jogo. O dinheiro que com você certeza. Gasta, o seu dinheiro para comprar o dinheiro do jogo para ter os itens fodas, saca? Então, tipo, dá até pra jogar, mas tu sofre. É, e outra, o problema... Fala. Pode falar. O problema, como em todo jogo online, ainda mais exclusivamente assim, porque o BS é por área, né? dos BRs é a escrotice da galera também. Agora, por favor, fale. Com certeza. Inclusive, eu li uma vez a respeito de MMO, tanto de RPG como FPS, que eles foram um dos primeiros dessa categoria assim, de jogo pago, sabe? Pago entre aspas, que você coloca cash ou gold ou não sei, que você coloca pra comprar coisas no jogo, entendeu? Tipo, dinheiro mesmo, que é por isso que é tão conhecido como os suga-vidas, porque realmente suga, suga sua vida, seu bolso, seu tempo, mas enfim. eu acho que agora já dá pra gente passar pra próxima parte. Dá sim. Quer que eu puxe ou você quer puxar, Sene? Então, cadê os bicholins lá? Os bicholins também. Cadê o quê? Segundo tópico, achei. Eu vou jogar lá pra baixo de novo pra gente. Beleza. Assim, E Desculpa interromper, eu ia falar pra tu ir puxando pra gente continuar falando de Black Shot, saca? Não, vai entrar um pouquinho. Levar pros outros. É porque. Tô dizendo, pra fazer o linking, sacou? Não, sim, sim. Sim. Inclusive, a respeito já disso, eu queria conversar com vocês agora com relação à experiência online. De vocês como jogadoras, mulheres. Porque, né? Mulheres jogando um jogo online que geralmente o pessoal associa só jogos a homens. Mostra as tetas! Eu já ouvi cada coisa. Queria saber de vocês a aceitação dos outros jogadores por vocês serem mulheres. Ai, ai, ai, peraí. Meu Deus, morreu. Um hater. Se o fone soltou aí, vocês começaram a falar, eu falei, fudeu, vão se ouvir, fudeu a vida. Kel, a gente já fala dos três, tipo, aceitação dos outros jogadores, relacionamento com sexo oposto e com as outras garotas, ou vai de um por um? Não, pode bandar tudo junto. Vai do papo forte. Não, beleza, fica melhor mesmo. E aí eu queria saber de vocês a respeito dessa experiência online, como é que é a aceitação dos outros jogadores, como que vocês são tratadas pelo sexo oposto ou pelas outras jogadoras. E rola preconceito, enfim. Se a galera grita. Exatamente. Manda mensagem escrota, mostra as tetas, essas coisas ou não. eu já fui chamada até de piada de tromba lá no Black Shot. Bom, a Sally sabe muito bem como eu era e como eu era tratada, né, Sally? Então. Enfim, bom, a gente era do... Eu posso começar. A gente era do... Tá. A gente era do melhor clã lá da época, né, Sally? Porque a gente era muito foda. Sim. N1 é vida. Nightmare forever. Anyway, e tipo, dentro do clã, os moleques tratavam a gente super bem, tranquilo, entendeu? Aí tinha uns novatos que entravam, que ficavam meio assim, pô, é mulher, cara, é mulher mesmo. E eu, essa voz que eu tenho, às vezes eu chegava e tava falando com um amigo, saca? Aí chegava alguém, ah, não sei o quê, blá, blá, blá, começava a falar merda. Aí o meu amigo, não, parava e falava assim, qual é, cara, tem mulher aí, para com isso. Aí eu... Mulher o que, rapaz? Sou um negão grande pra caralho. Aí forçava a voz assim e os caras ficavam meio assim, ué. Aí depois eu perguntava, pô, e aí, a mulher ou não é? Eu assim, caraca, os caras acreditam. Foi muito foda, cara. Era muito engraçado. E eu gastava muito eles com isso. Gastava muito. A Sally já deve ter visto eu sacanear alguém assim, não já, Sally? Já. Então, cara, era muito bom, eu me divertia demais. E às vezes jogando, assim, em sala também, aí matava e tal, os eu começava a xingar, ó, filho da puta, viado, isso aqui. Aí eu falava, ô, respeita a mulher. Aí mudava. Ah, desculpa, querida. Ai, linda, me adiciona, me aceita aí. Linda. Pois é, me adiciona, poxa. Nossa, joga bem, hein? Assim, ah, é, filho da... Não. Agora morre. Olha, cagou de mim, tu não quer, né? É foda, cara. Era chato. E eu preferia que não falassem que eu era mulher. Eu queria ser tratada que nem homem, saca. Porque quando tu é mulher, nego fala, pô, é mulher, né? Você não pode, é. Você não pode fazer isso. Deixa a mulher usar não sei o quê. Ah, deixa a mulher usar aquilo. Eu falo, peraí, cara, não é porque tu é mulher que tu tem que ter privilégio, não, cara. Você é jogador como qualquer outro homem. Você tem a capacidade de ser habilidoso como qualquer outro homem. Então exatamente. Não tem essa de mulher usar, não. Saca? Isso é foda. Entendeu? Mas fora isso, tipo... É, os caras me tratavam bem. Tinha os caras que cagavam por fato de eu ser mulher e me tratavam mal. E eu me amarrava nisso, porque eu sou desbocada, eu sou estressada, eu sou marrenta. E tratava de igual homem também. É, e tipo, nossa, vários caras já gostaram de mim lá. É tenso. É, e as outras garotas... Bem, eu só comecei a conhecer garotas no BS depois de muitos anos jogando. No fim do meu tempo jogando mesmo, foi quando eu conheci mulher lá. É, não fui com a cara da maioria. Sou grande amiga... É, pois é. Escuta essa, Célia. Eu lembro disso. Ah, não. A Célia tem que contar a história dela falando comigo a primeira vez. Nossa. E eu ignorando ela. Enfim, não fui com a cara da maioria. É, queria dar porrada em todo mundo porque elas eram muito irritantes. Isso me irrita. Saca? Mas, tipo, fiz amizade com poucas, que são minhas amigas até hoje, como a Célia, como a Cachorra, a Mandinha, linda. Cachorro, olha o nome da menina, o nick da menina no jogo. É, porque ela é uma cachorra. É a minha cachorra. É, não, ela é a cachorra. Não zoa, não. Tô zoando. É, enfim, e óbvio, fiz as minhas inimizades, garotas, que se eu ver na rua, eu quebro na porrada. Com todo prazer. Saca? Eu não irei citar nomes, então... embora eu adoraria citar nomes. Aí, desculpa, a galera tinha tendência a não gostar de mim. Então, beijos, me liguem. Ou não me liguem, né? Não, liguem, liguem que vai ser divertido. Então, agora, Amanda. Então... Quando eu comecei a jogar, a maioria das pessoas que jogavam comigo, né, os homens, não sabiam que eu era mulher, então eles me tratavam normal. E a partir de um momento que eles ficavam sabendo que eu era mulher, aí começava a encher de saco. Inclusive, eu até prefiro não dizer que eu sou mulher, porque tem aquele, muito aquele negócio assim, não sei nos jogos que vocês já jogaram, sentia bastante disso, mas quando o cara fica sabendo que você é mulher, tem meio que o negócio de ficar no pé, sabe, te tratando diferente. Tipo, ai, nossa, ela é mulher, ela tem que ter privilégio. É, o chapado... O chapado. Puta merda. O chamado... respeito, entre aspas, né? Que, pô, respeito seria se ele te tratasse igualmente. Mas você, mulher, ele te trata cheio de toques. Isso pra mim não é respeito. Isso pra mim... Desculpa, caras, ouvintes. Mas isso pra mim, bem ou mal, é sexismo. Com certeza. As pessoas não conseguem ser... Um meio termo, né? Ou é 8 ou 80. Ou não você... Dá, se não você... sabe ser cavalheiros. Ou você é mulher e é noob, ou você é mulher não. Ou você é noob, foda-se você, morre aí, toma na sua cara. Ou então você é noob e você... Você sempre é noob. Só que aí você precisa de ajuda. Olha, você sabe usar essa arma? Olha, eu vou explicar pra você. Sabe a granada? Você tem que tirar o pino, depois você já tá cheio de onda. Mas eu tenho que admitir que eu gostava de uma coisa. Quando eu morria, os caras iam lá, matavam os caras. Na humilhação, falava aí, ó, não mata ela não. Aí eu ficava, Exatamente. Esse é o famoso jeito de dizer, me dá atenção. Não era. Porque, olha, eu jogava, eu era casada. E os caras eram realmente meus amigos, porque eu jogo com eles há muito tempo. Inclusive, muitos eram comprometidos até, né? Exato, cara, mas a gente era parceiraço, pô. Eu acho que era o clã que tinha mais gente, assim, mais velha, porque o resto era tudo moleque. É, cara, era muito legal. E o Negro era muito unido, cara, era lindo. Era. Família Nightmare, né, cara? É, saudade. O Life também. Continua, mano. Deixa eu pensar no que eu vou falar. É, tem esse que sempre tem os babacões, né? Mas tem os caras que mesmo que sabem quando você é mulher, eles continuam te tratando do mesmo jeito. Tanto é que alguns, assim, tenho amigos que eu fiz no Cabal, que eu conheço há uns 3, 4 anos, eles sempre me trataram do mesmo jeito. São amigos de verdade mesmo, eu acho isso muito bacana. E com relação às mulheres. Como a Deli falou, eu conheci poucas e eu demorei muito tempo, assim, pra conhecer. Mas eu também não fico a cara da maioria, porque, sei lá, a maioria é meio enjoadinha, assim, eu não sou... Eu sou meio macho, assim, entre aspas. Eu não tenho paciência, sabe, pra muito mimimi. Então, nunca fui muito com a cara da maioria, mas eu tive a oportunidade de conhecer Estela e algumas outras amigas minhas que eu converso até hoje. E nesse ponto, acho que foi muito bom ter conhecido elas. Mas a maioria descarto. Igual a Deli falou, se eu ver na rua, eu pulo em cima. Aí sim, gostei. Então vocês acham que tem muita piri nerd nos jogos online? Você tem muita, cara. No BS tinha umas mulheres que namorava com os caras, entendeu? Só que eram pra ganhar gold. É, pra ganhar gold, pra ganhar reconhecimento. E elas não jogavam nada. E eu ficava assim, meu Deus do céu. É. Aí, tipo, ela namorava o fulano, aí dava mole pro ciclano, que tinha, sei lá, um cargo alto no clã, tá ligado? Aí ficava rendendo pro Beltrano ali, aí terminava com um, pulava pro outro, terminava com outro, pulava pro terceiro, e você ficava assim, aqui, meu, deixa de ser piranha. Tinha uma guria no antigo clã que eu fazia parte, que ela era exatamente desse jeito. Se você chegar no Cabal e falar o nome da fulana, que eu não vou falar aqui, né? O Cabal então conhece. Eu acho que quem é. Então, sabe? Ai, ai. Mas é isso aí, o meu ego tá inflado aqui, de tanto vocês falarem que continuam falando comigo, né? Porque eu sei como é difícil. É, eu já vou responder, né, Kel? Desculpa aí, mas eu vou responder. Assim, quando eu comecei a jogar, eu também não gostava muito de falar, não, que eu era menina. Até porque eu xingava muito, assim, também, tipo a Deli. E a Shelly daí... xinga muito, ela xinga, passou a xingar mais do que eu xingava, cara. Olha, era absurdo. Eu chegava assim pra ela, Shelly, fica quieta, cara, baixa esse rabo aí, fica na tua, porra. Porra, eu vou é porque que já dizer, é, cara. Já é, tipo, já é da cultura aqui da região xingar muito, sabe? Então, até minha mãe, ela vai brigar com a gente, ela vai falar, não sei o que lá, porra, eu, eita, tá xingando? Ela, porra, não é xingamento, não. Enfim, aí eu não gostava muito de falar. Acredito eu, se eu não me engano, que o primeiro jogo que eu joguei online foi Ragnarok. Olha aí. E daí eu não queria falar muito. É tanto que eu tinha um personagem masculino lá. E assim, é bem complicado porque a galera, a Della e a Amanda já falaram tudo. A pessoa te olha assim, ah, é mulher. Geralmente associa uma mulher que não sabe jogar. Mulher nunca sabe jogar. Mas tem mulher aí que dá de 10 a 0 em homem aí. A exemplo da Amanda, que joga pra caramba e Cabal. E da Deli, que joga pra caramba e Blackshot. Eu, mas a assim, cachorra é melhor que eu. É por causa eu do não mim. Acho, não. Cachorra é muito cachorra. Meu Deus do céu, não, ela não é. Tudo bem. Eu jogava muito, não lembro do campeonato que tava eu e... lembro. Caraca, eu gosto... a garota tava de costas. Aí a gente saiu, ela virou, não sei como, na cagada, cara. Ela deu uma bala na minha cara e na cara da garota que tava comigo e ganhou o round. A gente ficou, meu Deus! Vadia! Foi muito épico, cara. Foi muito foda. E assim... Só que no Ragnarok eu acho que ninguém sabia que eu era menina. Foi um jogo assim que eu consegui manter, porque na época não tinha muito esse negócio de ah, vamos RC pra jogar, vamos TS pra jogar, vamos Skype pra jogar. Não tinha muito disso. E o primeiro jogo assim que eu revelei assim que era menina foi Mu. E a aceitação dos meninos foi de tipo, ah, vamos colocar logo ela no meu clã. Ela é level 2, mas vamos colocar. É noobzinha, mas vamos colocar. Então tem muito essa de sexismo. E assim, mas eu sempre agi normalmente, nunca... Claro, eu não sei vocês, mas eu sou malandra. Tinha hora que tinha que falar pra dar uma aproveitada, né? Mas... Quem nunca, né? Tipo, por exemplo, Eu não. Não, tu é um homem. Enfim... Sou mesmo, sou um homem de usar calcinha. Jogando Black Shot mesmo. Fala-se mais a respeito de tipo, ah, tá jogando dois lados lá. É, e nos dois, em um lado assim é melhor. Aí eu pego e mando o PM lá pro cara que tá como dono da sala e falo, não, eu sou mulher, abre uma vaga aí pra mim. Ele já abre, né? Então... Mentira que você fazia. Fazia. Bem no comecinho, antes de conhecer a Sandra. Você é muito baixa. Nossa, você é muito baixa. Cara, que nojo de eu você. Eu não queria perder, eu não queria perder. Eu queria ganhar, eu era nova. Nossa, no eu não jogo, fazia era isso no não, vídeo. Cara. Sério? Que tipo... Eu olhava assim, eu via assim a sala e eu, pô. Aí, sei lá, se alguém que eu não gostava, eu ia pro lado. Lado oposto. E se tinha um lado só de noob, eu ia pro lado de noob, cara. Porque eu falava assim, porra, ajudar os noob, né? Não, se eu noob, isso foi no começo. Eu queria uma ajuda. E eu não preciso dessa porra. No começo, eu só jogava com amigos, porque eu tinha vergonha. Não, eu queria... Eita. Eu queria, tipo, na... Isso foi bem no começo. Eu queria ter... Bastante vitória, sabe? Não queria ter muitas perdas. Nossa, aí. Você é muito baixa, cara. Eu só jogava comigo, eu me valia... Porque, tipo, na vida real, nos jogos, eu não sei como, mas eu sou amiga dos fodões. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eu me valho nos amigos que estão comigo. Eu sou ruim, meu time é foda, foda-se, entendeu? Então, não, aí... Assim. Depois que eu conheci a Sandra e tal, fui conhecendo o pessoal da N1... Aí eu parou com isso, né? Porque a galera joga pra caramba. E assim, com relação à aceitação das... Mas fora essa parte, eu era uma jogadora limpa. E fora essa parte... Fora essa parte. Com relação às meninas, é... Nossa, eu ainda não encontrei, assim, um jogo que não tenha, assim, aquelas garotas pra disputar a atenção, sabe? É... Nossa, tipo, eu ia falar isso. Elas estão no jogo pra... Estão jogando, mas ao tempo o tempo todo elas se aproveitam do fato delas serem mulheres. Tipo, no enquanto... Guild Wars tinha uma que me irritava muito. Nossa. Ela é zica. Não, não, essa daí no BS ela não irritava. Quem me irritava era a Sandra Martins. Não, aquela ali é a TT, a TT. Depois a gente corta. Não, enfim, não vou citar nome. Anyway. Tinha uma mulher lá que era master de um clã, que o clã se achava foda, que era um clã bosta. Nossa, saca? Cheio de nego bosta, é, muito bosta. E a mulher era engraçada, porque, tipo, sei lá, tinha alguém recebendo atenção, ela chegava. Ai, gente, bati meu dedinho hoje. Tava esperando o pessoal falar, ai, tadinha. Só que a mulher, além dela ser irritante, chata, arrogante, não jogar nada, ela era feia que nem o demônio. Entendeu? Então, ela ganhava atenção. Só por ganhar atenção, porque ela era chefe de todo mundo. Ou ela não ganhava atenção, ficava na merda. E ela fazia doce. Ah, não sei o quê. Vai embora. Isso, o pessoal de lá me contou. Saca? Porque eu nunca fui desse clã lixo, pelo amor de Deus. E, cara, isso é muito irritante, cara. É. E o pior, no BS, pelo menos, provavelmente acontece em outros jogos, não só FPS, eram as mulheres... que iam pagar de jogadoras fodonas e, na verdade, era um cara jogando na conta delas. O cara queria Sim. comer elas ou namorar. Eu ia chegar nessa isso parte. Isso é muito triste. Caraca, cara, isso me dava uma revolta. Nossa, cara. E, tipo, assim, eu nunca fui, assim, muito de... Ah, acho assim que a maioria que joga jogo online é assim. Tipo, as que jogam mesmo estão lá pra jogar o jogo, entendeu? Não pra se aparecer. Elas não são muito assim de revelar que são meninas e nem de se relacionar com outras meninas. É muito difícil de encontrar isso. Eu mesmo, no jogo atual que eu jogo, Killing Floor, eu tenho duas amigas que jogam esse jogo. Só duas meninas. Já homem, eu tenho vários amigos. E tipo, o jeito que a gente descobriu que era mulher foi muito engraçado. Tipo, conversando com ela lá, eu peguei e dropei uma arma pra ela, pra as duas, do mesmo jeito. É, só que o oposto, uma vez fui eu que agradeci e outra vez foi outra. Aí eu dropei, ela pegou e digitou lá, muito obrigada. Aí eu, obrigada? Aí eu já perguntei, é mulher? Aí ela, sou sim. Aí eu percebi pelo obrigada e tipo, só por causa disso também, senão nem teria percebido. E é só essas duas que eu conheço, nenhuma outra mais. Algumas eu suspeito, mas enfim. E assim... Essas, tem umas que são muito competitivas, que quer chamar a atenção do cara. Tem mulher que é tão amostrada, no bem dizer da palavra, que faz com que, tipo, os caras formem um paredão de defesa, sabe? Pra elas jogarem, ficarem de boa lá, e eles defendendo elas. É muito escroto. Isso é engraçado, porque, tipo, eu realmente, eu tenho isso. Só que eu nunca pedi por isso, saca? Eu acho que o menos que você pede, o mais que você se mostra independente, mais, eu acho, né? Não tô afirmando, né? É a impressão que eu tenho. Mas os caras querem mostrar serviço, entendeu? Quanto mais você fala, eu não preciso de você, homem, ele fala, não, você vai precisar de mim sim, mulher. Entendeu? E eu acho bonito, eu acho isso legal. Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu gosto de ser independente. Eu gosto de falar assim, olha só, cara, sim, não preciso do cara, tô fazendo isso aqui sozinha. Gosto de mostrar teu jogo, né? Exato, gosto de mostrar que eu posso, entendeu? Não, tipo... Tem caras que são homens, mas a maioria desses que fazem isso só porque é mulher, é mais é moleque, ou virgão que tá jogando jogo ali, não tem namorada. É, no meu caso, eu acho que eles fazem isso por conta da amizade mesmo, entendeu? E, tipo, proteger sim, o clã, proteger e tal. Com certeza. Mas tem muito disso também, cara. Tinha uns caras que às vezes eram até piores que eu, muito piores, que chegavam assim, sim, não... Você quer defender a garota. Eu assim, meu irmão, eu que tô te defendendo, cara. Caraca, se liga. Existe então, aquela coisa, né, de o cara, por ela ser mulher, ele tá ali querer defender ela por ela ser mulher. Existe o homem que tá ali, descobriu que você é mulher, mas mesmo assim, independente disso, joga com você, se vê que você tem uma falha ali no jogo, ele vai te ajudar a aprender aquilo. Que era o que a gente fazia nos treinos, né, Deli? Que era muito legal. A gente jogava contra os meninos. E os meninos eram fodas pra caralho. Exatamente, exatamente. Eles faziam isso de propósito. Só que eles eram tão fodas que chegava a ser ridículo. Entendeu? Era patético. O sonho da minha vida é matar o Diego, sabe, no multikill, assim, direto. Nossa. Eu matava, às vezes, eu conseguia matar geral. Aí chegava, sobrava o Diego. Aí eu, cadê o Diego? Cadê o Diego? E ele matava o filho da mãe. O Di, ele jogava pra caramba. Nossa, não, os meninos tudo. Cara, olha, o Sagar era o melhor. Sempre foi. Até hoje será eternamente. Mas o Diego, ele era tão bom quanto o Sagar. E ele tinha um Rebolation que o Sagar não tinha. Peraí. Amanda caiu de novo. É, tem um... Caiu de novo. Anyway, legal, tem caras que são maneiros, jogam muito bem, tem mulheres que também jogam muito bem, mas eu não sei se é por conta da quer dizer, oferta e procura, entendeu? Tem mais homem que mais do que mulher, aliás, que dá a entender que toda mulher que joga é ruim. Mas não é assim, cara. Porque não é porque você não... Não é porque o seu órgão sexual é diferente... Que isso vai influenciar na sua habilidade de, sei lá, cara, apertar um botão porra. Aliás, apertar teclas e girar o mouse, saca? Isso não tem nada a ver, gente, por favor. Então, assim, acho que pra finalizar, é bom a gente deixar aí a dica pros meninos, como eles devem tratar uma menina no jogo online. É, exatamente. E eu só queria colocar um adendo aqui pra gente finalizar esse tópico de vez, que é que, às vezes, meninos, se vocês acham que é uma mulher, pode ser uma shemale. Se vocês não sabem o que é uma shemale, pesquisem no Google e vejam a tragédia que é uma shemale. Tá bom? Beijo. Não é shemale, é shemale. To the middle, to the right. Tá bom, shemale. Enfim, terceiro tópico, né? Vamos esperar a Amanda voltar? Ok. Vocês querem dar uma pausa pra beber água? Eu quero, que eu tô com sede. Beleza, já bebi água. Eu vou parar essa gravação. Aí eu vou ver. Aí qualquer coisa, a gente continua. Não esquece dos 5 minutos. Sim. Vou tomar água. Beleza.